Ela é um sonho, tipo aquela atriz que passa na TV. Fico imaginando coisas com você, tipo te satisfazer, te dar prazer. Te convidar pra gente fumar beber uma dose de Royal Salute, levantar essa lingerie azul que você comprou na Zona Sul, e pra uma laje no alto do morro, transar ouvindo o meu álbum novo, borrar a maquiagem do seu rosto, fazer você gozar já vale muito a pena. Seu corpo tatuado me deixou hipnotizado, me inspira até pra escrever um som. A certeza do pecado é ver você de quatro, suas pernas tremendo de tesão. Nessa noite, você nua, é tudo que eu quero pra mim, é tudo que eu quero pra mim. Nessa noite, você nua, é tudo que eu quero pra mim, é tudo que eu quero pra mim. Sua vontade louca de se perder e o mundo esquecer. Vem fazer amor, vem tocar o terror na minha cama. Eu deixo mentir que me ama. Cabeça pira até paralisa. Eu tô na brisa, você alucina. Bebê sem caô, pede mais que eu dou. No topo da cidade é a melhor. A gente sobe no topo do morro, fica ouvindo. Várias noites em claro de alucinação, nós apaga a luz ao som de um proibidão. Ela tá fumando com um copo na outra mão, e quando só fica nós é a melhor sensação. Essa noite, você nua, é tudo que eu quero pra mim, é tudo que eu quero pra mim. Essa noite, você nua, é tudo que eu quero pra mim, que eu quero pra mim, yeah.